Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Hendrik Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. O fruto da falta de perdão. Muitos frutos amargos vêm de uma raiz de amargura. Efésios 4, 26, 31. Faz um apelo para não deixarmos que se ponha o sol sobre a nossa ira. Não deis lugar ao diabo. Em seguida, é mencionada a lista de barbaridades que a amargura é capaz de fazer em nossas vidas. Lugar ao diabo, Efésios 4, 26, 27. Jesus disse que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, João 10, 10. E é exatamente isso que o diabo faz em nossas vidas quando damos oportunidades. Ele tenta roubar nossa fé, nos amedrontar, rouba nossa alegria e nos deixa em depressão, rouba o nosso amor e nos faz ter pensamentos de ódio. O nome Satanás significa acusador. E acusando, ele nos faz perder tempo com os erros alheios, nos levando a pressupostos negativos e nos mantendo focados no quanto somos maltratados e desvalorizados. Ele nos diz o que queremos ouvir, mas, por outro lado, ele nos tira a paz. Palavra torpe, Efésios 4:29. Não importa o que está sendo falado, pessoas amarguradas sempre lembram de quem estão com raiva e começam a insultar. Quando estiver falando com uma pessoa amargurada, tome cuidado para que seu veneno não te envenene também. Não entristeçais o Espírito Santo, Efésios 4:30. Nossa ira entristece o Espírito Santo, não só produzindo frutos amargos, mas também o extinguindo de nossas vidas. Ao invés de agir com amor, alegria e paz para com os outros, a pessoa amargurada enche-se de ódio e torna-se negativa e inquieta, fechando seu coração para os outros. Pessoas amarguradas tornam-se indesejadas. As pessoas mais amorosas e alegres do mundo podem se tornar detestáveis, pessimistas e irracionais se deixarem a amargura criar raiz e não forem capazes de perdoar. Acredite ou não, a amargura também nos fere fisicamente. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, 22. A tensão de tentar reter a amargura pode endurecer as expressões de nossa face e nos levar a perder o brilho de nossos semelhantes, podendo até mesmo causar um desequilíbrio químico em nosso corpo e baixar nossa imunidade emocional, social e, claro, espiritualmente. A amargura deprime e contamina todos. Ela acaba com a nossa comunhão com Deus e assim ficamos como a terra estéril, deserta. Deus se sente distante e nossa adoração é uma palavra que fica impotente e sem alegria. Nossas orações ficam fracas e ineficazes. Jesus disse: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Foi sabiamente dito que a mágoa causa mais dano a quem a guarda do que em ela recai. A conclusão clara de tudo isso é que devemos perdoar. Se vamos obedecer a Deus e ser como filho e como seu filho amado, então devemos perdoar. Se quisermos tirar o veneno de nossas vidas e manter nossos casamentos e relacionamentos fortes, devemos perdoar. Se não ensinarmos que nossos filhos devem perdoar, eles não nos perdoarão quando falharmos. Se a intenção é ajudar um ao outro e andar em união e amor, devemos ser os primeiros a dar um passo e um exemplo. Eu perdoarei aos meus devedores. Só Deus pode julgar as ações pecaminosas de uma pessoa, não nós. Somente Ele conhece os seus antecedentes, sua bagagem, sua educação. Só Ele sabe em detalhes o que essa pessoa estava pensando e quais os motivos que naquele momento levaram a pecar. E o mais importante, só Ele sabe qual é o melhor julgamento para essa pessoa e é o único qualificado para realizá-lo. Quando cultivamos amargura, na verdade, estamos assumindo o lugar de Deus na posição de juiz e começamos a fazer suposições sobre o que aconteceu e sobre os motivos que levaram a pessoa a fazer tal coisa. Então decidimos puni-la por nós mesmos, condenando-a à prisão de nossos corações raivosos. Porém, quando fazemos isso, não estamos ferindo essa pessoa. Estamos ferindo a nós mesmos e, além disso, trazendo um monte de consequências indesejáveis para as nossas vidas. Resumindo, queremos dizer que, ao prejudicar quem nos prejudicou, estamos prejudicando a nós mesmos. Mas um coração amargurado não pensa dessa maneira. Se eu perdoo, alguns dizem, significa o que eles fizeram contra mim estava certo. Se eu os perdoar, eles vão sair impunes pelo que fizeram contra mim. Não é verdade. O próprio erro cometido exige o seu perdão, pois indica que o que a pessoa fez foi errado. Essa é a grande questão. Dar o perdão é realmente perdoar uma dívida. Seu perdão não vai livrar a pessoa das consequências do pecado, mas vai libertar você do fardo, do peso e da dor de qualquer que culpá-la por seus pecados. Isso é trabalho para Deus. É Ele quem vai cobrar dela. Perdoando, você fica curado e segue em frente. Ninguém está dizendo que é fácil. Não é. Pastores, psicólogos e conselheiros te dirão que convencer alguém a perdoar é um dos desafios mais difíceis de todos. Mesmo depois de descobrirem as muitas razões pelas quais o perdão é tão importante. Algumas pessoas ainda se recusam a perdoar e talvez umas pessoas seja você. Eu fui magoado profundamente, você diz. Bem, sua mágoa foi pior do que a de que Jesus em relação ao seu pecado foi? Você tem consciência do quanto ele sofreu por você? Ainda assim, ele perdoa. Quanto maior a dor, mais Deus dará graça para te ajudar a lidar com ela e cessar a amargura. Não preciso perdoar, já faz tempo que isso aconteceu, já superei, então por que a raiva volta toda vez que você se recorda do acontecido? Se você não perdoou conscientemente, então você apenas seguiu em frente sem cortar o mal pela raiz. Essa pessoa não merece o meu perdão. Você está certo, ninguém merece mesmo, pois o perdão é um presente que damos quando queremos. É por isso que uma das maiores demonstrações de amor de Deus por nós é que Ele nos dá o perdão, embora não o mereçamos. Definitivamente não consigo não sou capaz de perdoar, mas uma vez você está certo. Não conseguimos sem a ajuda de Deus. Mas você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, Filipenses 4:13. E Ele é o único que opera em vós tanto querer como o efetua segundo a sua boa vontade, Filipenses 2:13, dando-lhe o desejo e poder para fazer o que é certo. Perdão é algo que vem do coração de um Deus misericordioso. Foi Ele quem criou, concedeu e nos manda compartilhar o perdão com os outros. Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Portanto, não procure razões para não perdoar. Ao invés disso, procure razões para perdoar. Como perdoar? Primeiro, esqueça. Perdoe da mesma forma que Jesus perdoa. Por livre e espontânea vontade, reconheça Deus, o seu único juiz capaz de julgar aquela pessoa. Aquele que nos disse: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor em Romanos 12, 19. Segundo, ceda. Peça a Deus perdão por recusar-se a perdoar daqueles que te ofenderam. Peça para Ele limpar seu coração, libertá-lo do demônio. 3. Perdoe. Perdoe de coração. Mateus 18:35. Encare o perdão, depois ore e intencionalmente lide com ele. Escolha dizer: eu os perdoo de coração, Senhor. Eu os liberto completamente, entrego todo o julgamento, a raiva e a vingança a ti. E Deus, que sabe exatamente o que aconteceu, sabe todas as coisas, e sabe exatamente o quanto de ira ou de misericórdia é necessário, proverá as punições necessárias. Mas não fique adiando. O que te impede de perdoar agora? Perdoar não significa tirar do outro a responsabilidade pelo que ele fez. Talvez você ache necessário e adequado ir até essa pessoa e compartilhar o que aconteceu, tentando representá-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasses a teu irmão. Mateus 18,15. Talvez você precise estabelecer alguns limites e responsabilidades para evitar que essa pessoa erre de novo, para o bem de ambos, mas independente disso, você precisa perdoá-la completamente. Confronte-os como alguém que já perdoou e não como um juiz amargurado. Finalmente, viva todos os dias no perdão eterno. Pode ser que você perdoe alguém na segunda-feira e lembre-se da dor novamente na terça. Vá para a cama com raiva na quarta-feira e fica amargurado na quinta-feira pela manhã, então cuidado. Quando o verdadeiro perdão acontece, começamos a experimentar um avanço claro. Sentimos um peso sair de nossos ombros e a raiva vira compaixão. Ao invés de odiá-los, sentimos pena deles e do que têm feito. Mas não sentiremos mais raiva. Sua caminhada com o Senhor e a alegria de ser cristão te leva a um nível superior. Já diziam: perdoar é libertar um prisioneiro. E descobrir que esse prisioneiro era você. Não perdemos nada ao perdoar, ao contrário, ganhamos as nossas vidas de volta. Hoje deixo com vocês para a meditação este áudio. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.